E aí, filhos? Dá um grande abraço aqui, a Band FM, Ativa FM, 93,5, a Costa CFM, a Regional CFM, pessoal da CFM de Pedro Caralho, tamo junto, hein? Deixo você louca, de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você, vamos lá pro carro que você vai ver, dentro do carro. Vai ter putaria dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Senta aí, filha. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, caralho. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Oi, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Vem com a céu, viu? Dentro do carro é mais gostoso, viu, mãe? Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, onde vai ter putaria. Do carro, hoje vai ter ousadia. Senta aí na vida. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, que vale a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Baixinho, baixinho, baixinho. Baixinho. Paredão de vida, paredão é proibida. Qual problemático? Tamo junto, hein? Aumenta o som que as novinhas querem descer gostoso, viu? Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Aumenta o som do paredão aí. Senta, senta, senta, senta, que vale a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Oi! Senta, senta, senta, senta, senta, que vale a pena. Senta, senta, senta, senta. Não para não, filha. Vem com a que sou. Tá ligado que meu carro é gostoso, né? É só falar com o pretinho, viu? A que sou de quem?